Hoje que vai ter forró de gode. E aí, Brasil, ao vivo? Estamos ao vivo às 7h18, 31 de agosto de 2017, quinta-feira. Bom dia, beleza? Ó, eu escolhi hoje um assunto meio estranho, assim, estranho para o padrão que eu normalmente tenho de assuntos. Chamei a Era de Aquário. Uma coisa que eu tenho lido, tenho estudado e um pouco, pouco, tá? Pouco, recentemente, pouco. Minha mulher mais que eu, até. E tenho achado interessante, e assim, minha relação com a astrologia é muito insignificante, na verdade é nenhuma, na verdade eu diria, relação no sentido de experiência, de pesquisa e tal. Mas a minha mulher gosta mais desse assunto, e eu acompanho por tabela alguns Caminho Solar da Aline, a esposa do amigo meu Bruno Gimenez. Bruno Gimenez também, que é fantástico, e fala um pouco sobre espiritualidade, não é bem astrologia, espiritualidade, mas conectado com astrologia, com fenômenos mais, coisas mais sobrenaturais, eu diria. Eu tenho até, nem sei que palavras usar, né? Sobrenatural, será que eu usei a palavra certa, sobrenatural? Será que pode falar sobrenatural? Tem que falar não sei o quê, enfim. E de todas as coisas que eu venho ouvindo por tabela Dani falar, dentro desse universo, tem muitas coisas que eu acho interessante. Mas a que eu achei mais interessante de todas foi essa teoria, filosofia, visão, eu nunca sei a palavra certa de empregar, de que a gente está saindo, já saiu, mas está num processo de transição, está acontecendo. Da era de peixes para a era de aquários. E aí, alguns dizem que vai ser só em 2600, outros dizem que é agora, outros dizem que foi um dia desse. Enfim, depende do cálculo matemático da Terra, que o eixo da Terra muda a cada 2.000 e tantos anos, de acordo com o zodíaco, blá, blá. Mas, independente de onde vem a base científica ou não científica, porque o que é a ciência? A ciência é a área que estuda e que prova as coisas. E tudo que ainda não é provado é o quê? É filosofia? É teoria? É tese, né? Então, assim, lembrando que tudo que hoje em dia é ciência, em algum momento não foi. Tudo que hoje em dia é ciência, em algum momento era pseudociência, era filosofia, era viagem, era só uma tese e tal. Então, se a história mostra que tudo que é ciência hoje, um dia não foi ciência, isso quer dizer que hoje o mundo continua evoluindo, existem várias coisas que ainda não são ciência, mas que vão virar no sentido de termos mais clareza, e isso tem a ver com uma expansão de consciência, né? À medida que a gente expande a nossa. O que é expansão de consciência? Expande a nossa capacidade de perceber o mundo, a nossa consciência, o quanto a gente é consciente das coisas, do que realmente é, né? Então, Einstein provocou a expansão de consciência. A expansão de consciência não é só coisas muito espirituais, não. A ciência é uma expansora de consciência. Einstein expandiu a consciência de entendimento da realidade do tempo-espaço, né? Então, assim, Darwin expandiu a consciência também, né? Então, essa história da era de peixe, da era de aquário, eu achei interessante porque, apesar de haver divergências no quando começou, quando vai começar, existe uma convergência, ou seja, um senso comum de todos do que cada era representa. E essa é a parte que eu achei mais interessante. Então, forma simplista, a era de peixes é uma era de muito controle, controle. E se parar para pensar, ela começa um pouco antes de Cristo. E aí tem toda. Pensa a história da humanidade nos 2.000 anos, a palavra é controle, palavra principal. Controle das religiões que tiveram um momento, claro, por várias iniciativas de liberdade, porque Jesus, queria liberdade. Mas aí veio a igreja e criou controle, né? Desde os filósofos, iluminismo, renascimento, Revolução Francesa, foram intenções de liberdade, intenções, mas, na média, os últimos 2000 anos foram de controle, desde imperialismo, monarquias e blá blá blá, e absolutismo, e enfim, reis, imperadores, tudo controle, religiões, controle. E de uns tempos para cá, a gente percebe, de verdade, um afloramento da liberdade, sabe? Em função, a tecnologia deu mais liberdade, liberdade das pessoas empreenderem, né? A era de Aquários é muita liberdade, liberdade de pensamento, de diversidade. Quanto se fala hoje, né, da liberdade, a mulher se libertou, a mulher nos 2000 anos ela era controlada. Há quanto tempo ela passou a. O gráfico não quer dizer que ela hoje em dia é zero controlada, ainda por isso que existe ainda toda uma busca das mulheres e movimentos e tal, mas assim, o gráfico de controle é queda abaixo. O gráfico de quanto a mulher é controlada, e consequentemente o gráfico de liberdade é ladeira acima, né? Então, e aí também diversidade de gênero, sexual, tudo isso é liberdade, né? Real liberdade, liberdade de fazer as coisas, liberdade. Agora, por que essa liberdade ela demora para se concretizar? Porque a liberdade ela requer antes uma expansão de consciência, de conscientização, de autocontrole, porque a liberdade ela tem riscos também. Mas assim, a gente é muito mais fácil, e aí pensando no lado de pais, né? Pensando agora em criação de filhos, é muito mais fácil, como pai, como educador, restringir a liberdade e acabou. Não, vamos colocar limites. Limites são muito importantes, então vamos colocar limites. Limites, colocar limites, limites. É mais fácil educar assim. É mais fácil. Por quê? Porque quando você coloca limites, você zera os riscos. Só que você. Ao zerar os riscos, também zera a vida. Porque viver é correr riscos. A vida sem riscos, ela não é vida. Ela é morte. O risco é o que mostra que a gente está vivendo. Claro, o risco controlado, o risco positivo, né? Mas o zero riscos. E é muito mais fácil eliminar os riscos e acabou. E assim, por isso que a educar com mais liberdade, e aí com mais liberdade pode ter vários níveis. De mais liberdade, aí cada um escolhe que nível quer colocar na régua, né? Mas educar com mais liberdade tá conectado com essa visão de era de Aquários, e é mais difícil, mas o risco pays off. Vale a pena. Vale a pena se o seu objetivo é preparar. Depende se o seu objetivo é o que. Dá menos trabalho para mim e a sociedade me julga menos, ou se o seu objetivo é o que vai permitir criar um ser humano mais preparado para o mundo que vai vir. Porque tem que lembrar que nossos filhos vão ficar com a gente sob nossa custódia por, sei lá, uns 18 anos, mas eles vão viver 100. Então, durante 82 anos, eles não vão ficar sob nossa custódia. A tendência é o mundo de cada vez mais liberdade, como ele lida com a liberdade, né? Depende do quão ele foi treinado a lidar com a liberdade, vai impactar mais na frente. Enfim, se tiver alguém aqui que seja especialista nesse assunto, principalmente nesse assunto de era de peixe, de era de aquário, eu queria muito convidar para, de repente, amanhã, sexta-feira, é o dia que a gente vem trazendo convidados aí. Então, se tiver alguém especialista nesse assunto ou num assunto próximo a esse aí, se puder, deixa eu ver aqui, eu puder compartilhar. Bom dia, adorei sua camiseta. Aniversário da neném, hoje é aniversário da neném, Maria Valentina, é. Sou de peixes, é. Aniversário da MV, sim. Essa entrada parece experiência científica. Bom dia, galera. Pode repetir, não entendi. Eita, agora. When the moon arrived in the seven house. Era de aquário, loja para vender peixinhos. Faço a formação, sim, papai. Espiritismo, expansão de consciência, era de aquário, sessão do vida-ocultismo. As eras têm uma maestra líder. Lúcifer, a era de aquário, uau. Extraem astrologia.com/Age of Aquarius, legal. Sua reportagem não sabe como será, foi muito legal. Foi massa a reportagem na Globo, sábado passado, né? Até chama economia financeira de pseudociência. É tudo que não. O maestro, maétria. Eu não conhecia esse time da era de peixe, teria sido Jesus. Jacques Fresco. Questão da definição de consciência. Complicado para mim crer nessas coisas. Então, tudo que para mim é complicado crer, eu busco estar mais. Porque eu preciso romper. Eu preciso ter um entendimento total daquilo para poder julgar se é para mim ou não. Controle externo. Muitos vídeos sobre essas eras. Parabéns por abordar esse assunto. Mãe, tô no Gancast, Cláudia Meira. Ah, foi. Caminhando para o mundo interno, era de aquário, era da criatividade. Eu acho que tem muita relação, viu, Dimas? Eu não acabei de falar essa palavra, mas eu acredito, sim. Então, por isso que eu gostei, né? Essa teoria é legal. Sou de aquário, mais Jesus, menos religião. Amém. Pastor Padre Murilo, libertando as crianças, tomar uma teoria como verdade, acaba mais questionador, vou buscar saber mais sempre. Muito tema era de aquário, começamos a falar esse assunto ontem. Estamos saindo do controle externo para o autocontrole, legal. Cobrou, entendi sobre essas eras, ele dizia sobre estamos na era de mudança. Pois é, verdade. Eu falo pós-digital, não sei o quê, mas muitas vezes tem outra coisa por trás, né? É porque as esferas de mudança que eu falo tem mais a ver com tecnologia, né? Mas no fundo tudo tem a ver. O risco move o crescimento. Pois é. Zerar o risco coloca a autoestima em risco. Neil Tyson relaciona astrofísica com religião. Neil Tyson é bom demais. É o maior, eu diria, explicador científico. Mudança de era, que mudará em todos os aspectos. Transição de religião para acordar quem somos. Viver e corrigir. Colocar limites, zerar risco. Perfeito, papai. Sempre pensei nisso com meus filhos. Dá muito trabalho, dá mais trabalho, muito mais. Eita, perdi aqui. O risco, Neil Tyson, colocar limite. Falei com a minha irmã na terça-noite sobre o que nossos pais não nos ensinaram na quarta e falou fazer diferente. Seu bruxo, ele é a essência. A igreja hoje está em baixa, que eu acho erro. A história mostra toda a grande mudança e avanço através da igreja católica. Fabrício, eu não sei se. Porque eu sempre acredito que a gente tem que olhar para a história, mas a gente tem que assumir que o jeito que funcionou lá atrás tem que sempre continuar funcionando. Pode ser que sim, pode ser que sim, não. Então, a igreja está embaixo, eu concordo. Se isso é um erro, eu não sei. Agora, o ai que você deu para dizer que isso é um erro, aí eu não concordo. Minha opinião, porque eu acho que não é o fato da história mostrar que toda grande mudança e avanço veio da igreja. E eu concordo com esse fato histórico. Não concordo ele como justificativa para que as próximas mudanças também tenham que vir através da igreja. Até porque a civilização tem muito mais tempo do que o surgimento da igreja e antes já tinham mudanças, né? Então, enfim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não acho que porque foi de um jeito tem que continuar sendo. Vocês têm buscado toda a liberdade e acaba se aprisionando nessa busca. A liberdade é o que nos prende. Pode se aprisionar, mas vale o risco. O risco de correr o risco de se aprisionar pela liberdade é melhor do que não correr o risco e ter garantia que vai se aprisionar pela falta de liberdade, que aí é garantido. Nossa missão é preparar sempre. Disciplina positiva. Perfeito. De interromper o mau comportamento para criar habilidade da vida. Perfeito. Fundamental para ela de aquário. Perfeito. Concordo, disciplina positiva. Meu pai fazia um pouco comigo, sem saber o nome. Já vi alguma coisa no Neil Tyson, gostei, ele é muito bom. Parabéns, neném, amo o cosmos. Bora se conectar com o espírito do nosso tempo, a vida e a energia. Vários movimentos que não foram divulgados, sim. No temporada de cosmos. Chama a Renata Aragão. Cadê a Renata Aragão? Tá aqui? Aniversário dela, sou eu com a neném. Legal, Sérgio. Manda um salve, Eric Pereira, é nóis. Quando você se esvazia. Deixa eu pegar minha água aqui. Cadê minha água? Peraí, cadê minha água aqui? Quando você se esvazia, que cria suas limitantes, se liberta. Sim. Manter a vida na área. Não se pode confundir liberdade com libertinagem. Sim. O que é libertinagem? Como você definiria libertinagem, Wilson? Qual seria a definição de libertinagem para você? Ou para todo mundo aí? Não se pode confundir liberdade com libertinagem. Se as pessoas observarem Jesus, sua religião tem uma relação astrológica. Sim. Estou fazendo teologia, tenho percebido muitos teólogos chegando ateus. E você está se aproximando. Legal. Isso tudo é um momento de transformação, né? Controlar é mais fácil. Não, controlar é muito mais fácil. Controlar é muito mais fácil. É, porque nós estamos acostumados à liberdade, dá mais trabalho. Pois é. A questão é que liberdade requer compromisso. Sim. Chico Xavier, eu vi um vídeo dele falando sobre essas coisas também. Gustavo da Perestroika manja demais da era de Aquário. É muito citado no curso de fractal. Legal, velho. Legal. Curso fractal. Legal. Vou. A ideia, depois não conheço ele, não. Até que ponto devemos deixá-los livres? Aí cada um define o ponto. Eu só acho que o ponto tem que ser. Se tivesse uma. Imagina uma régua que da esquerda vai de privação. E a direita vai para permissão, ou a esquerda escravidão e a direita liberdade. Na minha visão, você tem que posicionar depois da metade indo para o lado da liberdade. Então, depois da metade, ou seja, nos 50,1% até os 100% você escolhe. Só não posiciona nos 50. Porque aí é privação. Esse papo, Augusto Conte, três faz um social. Não sei qual é a teoria dele, não. Augusto Conte, três etapas. Eu abro aqui uma abinha para dar uma olhada. Aqui em Caruaru, o colégio estou coordenando, estamos trabalhando no limite da criança. Líder em mim, do caralho. Líder em mim. Sounds good. Bom dia, Renata. Edinho Godoy. O que é Gabriel Goff, papai? Tô arrumando... É, o Gabriel Goff é muito louco. É muita viagem. É muito bom. Ele é muito louco. A liberdade em excesso pode soar perigoso. Podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Pois é, mas a liberdade em excesso. Sabe o que é mais perigoso que a liberdade em excesso? A privação em excesso. Por isso que a gente, como diria Aristóteles, os extremos são vícios. A gente corta os extremos, tanto da liberdade em excesso, como da privação em excesso. E, na minha visão, posiciona um pouquinho antes do excesso de liberdade. Mas não significa que o risco do excesso de liberdade vai fazer a gente voltar para o outro oposto da régua e ir para a privação, porque é mais fácil, com a desculpa de que a liberdade é perigosa. Né? É uma régua, tem vários espectros, né? Como é que o futurólogo gosta tanto de história? Ah, futurólogo, sou futurólogo. Eu gosto mais de história do que de futuro, eu acho. Tem tudo a ver, né? Segundo o Espiritismo, transição planetária. É. Tem tudo a ver, esse assunto tem muito a ver com espiritismo. Religião faz parte de uma etapa na civilização. Nem tudo que nos trouxe até aqui vai levar ao próximo nível. Perfeito. Estamos numa vírgula entre elas. É, parece que é isso mesmo. Parece que é uma vírgula. Ninguém sabe se está depois da vírgula, está um pouco antes. Formação católica. Religião atrapalha a evolução. Sonhei com safadão, com safado, juro. Safadão? Um futurista que não compreende o passado. Cadê? Um futurista que não compreende o passado é quase um furado, que faz sentido. Meu aniversário faz 3 dias. Massa, parabéns, meu Paulão. Quando a religião e a ciência caminharem junto, o risco do abismo, esse é o medo do homem em relação à liberdade. Bora se jogar. Dá o um like no vídeo. Obrigado, Diogo. Então aqui, pessoal, a quantidade de likes devia ser igual à quantidade de pessoas assistindo, porra. O mínimo, né? Mínimo que está aí é um esforço de 3 segundos. Vai, dá like aí, galera. Tá em 53 likes. Vamos ver chegar em 140? Pô, é o mínimo, né? Devia ter mais 140. Teoricamente, tem pessoas que já podem ter entrado e saído. 142 agora. Vamos fazer um teste. O like chegar em 140, vai. 78. É uma prova de tipo, tá mesmo aí? Realmente tem 145 pessoas vendo ou é. O cara deixou ligado e, sei lá. Pô, tá crescendo. 105. 105. Obrigado pela lembrança, Diogo Chest. 115. 122. 146 agora. Não, 140, vai. Não, 146. Tem que ser o número que tá lá. 125 travou? 125? 130. Falta 16, papai. Eu vou dar like, eu posso dar like, eu posso dar like. Eita, dei like, funcionou. 133. Bora. Bora, galera. 138. 139, mais um. Eita, moleque negativo aqui. 139. Aê, 142. Agora o que vem é lucro aí. 142, já vai 150 assistindo. Enfim, vamos lá. Ciência está mais aberta. Controlar outro é mais fácil. Controlar a si mesmo. Ih, sim, Michele. Quanto tempo cada era tem? Aí tem uma divergência, né? Alguns falam 2.120 anos, 2.400 anos. É. E 2.000 para cima. Libertinagem, o rebete sem causa. É o que faz o que quer sem pensar nas consequências. Perfeito. Libertinagem é um medo da liberdade e inventou essa palavra para controle. Interessante essa visão, Renata. Interessante. Porque, por isso que assim, toda vez que fala, ah, não pode confundir liberdade com libertinagem, defina cada um. Tem que pedir definição. Porque senão vira apenas uma palavra solta. Não estou dizendo que essa foi a intenção de quem falou, mas se não houver definição, vira apenas uma palavra solta como desculpa para voltar para o controle. Perfeito, Renata. Microchips subcutâneos estão chegando no Brasil. Sim, já viu tal controle da Singular? Já vi, mas não sei se o julgamento maior para isso é controle. Aí é um julgamento, né? Eu conheço tecnologia, já falava-se lá. Tem várias pessoas, quando eu fui na Singular, que já tinham. Conheço pessoas no Brasil, Thiago Matos colocou um. E na verdade, o julgamento, a intenção de cada um e o motivo que cada um fez pode ser em função de controle ou até em função de liberdade. Acho que é isso também. Renata Aragão. Legal, Renata. Liberdade. Existe a liberdade, libertinagem. Uso da liberdade livre de leis que se confunde com caos total. Ok. Então, se libertinagem for usar a liberdade ignorando as leis e no caos total, aí realmente não é. É um negócio muito ruim. A gente tem que realmente. Uma mensagem aqui dos militares. Gostei do pensamento. Política pela religião, intervenção militar. Liberdade com responsabilidade. Opa, perdi aqui. 150, caralho! Bateu 150 com 150. Sempre esqueço de dar like, é preguiça. Vou lembrar então, hein? Aninha, lembra da gente bater o número de likes? Ó. Superou, papai. 151 para 149. Aí sim. O segredo é pedir likes. É, porque na verdade é lembrar, né? É lembrar. Acho que. É, quantas coisas, conteúdos a gente gosta, a gente não dá like. Muitos, né? E a gente tá consumindo aquele conteúdo. Ontem mesmo eu vi 10 vídeos e não dei nenhum like. Esqueci. Eu quase nunca dou like. É raro dar like. E eu deveria mudar, porque na verdade é o. Mínimo esforço de reconhecimento e de gratidão. É o mínimo MVP de gratidão que você pode fazer a um conteúdo. É o mínimo do mínimo do mínimo. É um clique no botão like. Porque faz a diferença. Um pouco maior já seria um share. Que vem agora do além. A história de que excesso de liberdade é prejudicial vem do discurso de controle, sim. Murilo falando de astrologia, isso é sério? É, tô falando assim, sabendo muito pouco, mas. Também quando eu falo, gera. Eu também aprendo, né, com vocês, né? Que não é fora para esse debate. Peraí. Invisible Hands, desculpa, mas eu vou ter que remover, tá? Bloquear. Desculpa, Invisible Hands. Porque se postasse uma vez, é uma expressão da opinião. Mas aí postando várias vezes, fica claramente uma intenção de spam. A evolução espiritual é encontrada com conexão com ligarmos em Deus sem necessidade de religião. Tem um cara no Brasil que usa nas duas mãos. Sim, tem. Eu encontrei uns moleques também no evento aí. É, vamos ler mais aqui. Leis, elas são compiladas de acordo com a evolução. Evoluir sem liberdade não é possível. Perfeito. Acho que algo estudado há tantos milhares de anos tem que ser mais respeitado, sim. É, Suelen, eu novamente essa questão histórica. Eu acredito que, assim, o fato de algo estar há muito tempo não é O fato de algo acontecer há muito tempo, ou existir há muito tempo, não é o motivo principal que me atrai. Me atrai. Não é o motivo principal. Então, quando o pessoal fala assim, ah, a meditação tem que ser estudada, que é um negócio que está há muitos anos e tal. Outro motivo. Esse não me atrai. Não é, eu não, porque eu acredito que o tempo, ele é um fator, mas ele não é o fator, porque quantas coisas também estão há muito tempo atrás e não servem mais? Muitas. Então, por que essa que você escolheu é a que funciona? Durante muito tempo atrás, a Terra era o centro do sistema solar. Aí depois mudou, então essas coisas mudam. Então, eu acho que o tempo, ele é um fato, mas para mim não é o fator motivacional, que me dá motivo para ação. O que me dá motivo para ação é teorias, é filósofos, é provas, é percepções, é percepções suas, e que aquilo faz sentido, conectado com a percepção de outras pessoas que você confia, conectado com estudos, conectado com uma rede de conexões, né? O mínimo de mostrar gratidão. Haja ânimo. Quantas coisas estão surgindo hoje e vale muito mais a pena do que estão aí faz tempo. Pois é. Então, na sua camiseta, você gosta de Libras, de linguagem? Sim, gosto. E eu tenho a intenção de colocar nos meus cursos, todos os cursos terem a linguagem de sinais. Para ser espiritualista, não precisa ter religião. Perfeito. Religião tem que cumprir o papel de religiar, religar. Religar, é verdade. Leis são uma forma de controle para nos vestir, para nós se vestir como quiser, natural. Já no Talibã, não tem a possibilidade de se vestir como quiser. Até que ponto a libertinagem está sujeita a leis? Interessante, Robert. Leis. Acho que eu comentei tudo o que tinha aqui. Legal. Sempre esqueço da like nos TEDs. É verdade, a gente esquece. Libertinagem é mais posse de possibilidade que de liberdade. A Igreja Católica condena métodos contraceptivos, ultrapassado. Pois é, não dá pra gente pegar a história da humanidade, a linha que ela vem dando, e simplesmente a gente querer continuar de forma linear, porque não é assim que funciona na prática. Religião é uma ferramenta, pode ser usada positivo ou negativo. Lutero, filme de Lutero, história religiosa, legal. Martinho Lutero é legal. Libertinagem parece liberdade, mas o excesso pode estar preso nos vícios e prazeres. Liberdade existe exige autocontrole, legal. Sou protestante. Tem um cara no Brasil que usa nas duas mãos. Massa. Legal esse assunto, hein? Interessante. 162, caralho. Não estamos sozinhos nunca. O que você pensa sobre caridade? Fala mais sobre isso, Lúcio. Define mais. Eu acho que uma frase que eu vi, não sei de quem é, que é tem a história do que é meu é seu, que é, sabe essa coisa? São os quatro tipos de pessoas, eu não lembro. Uma pessoa que o que é meu, o que é seu. Aí a outra é o que é meu, o que é seu também é meu. E a pessoa, não lembro qual é a label, mas a conclusão é que a melhor relação é o que é seu, e o que é meu é seu também. Que essa é a visão do servir. E essa parada, ah, mas eu não fico com nada? Não fica, sabe por quê? Porque se a outra parte também pensar assim, no fundo vai ter algo vai vir para você. Então, acho que a caridade tem a ver com care, tem a ver com servir as pessoas. E aí pode ter a visão energética de ao servir, você recebe de volta, enfim. Minha prima é surda, é a pessoa mais criativa que eu conheço, que legal. Entrego a Deus, mas faço a minha parte. O efeito Isaías. Efeito Isaías, eu não conheço, não. Como é que diabo é isso? Como é difícil a gente colocar o um assunto do qual não dominamos na roda. Perfeito. As pessoas não entendem que é um debate e não é uma verdade absoluta. Parabéns, cara. Mas eu entendo, Thiago, também que para mim não foi tão difícil assim. Eu entendo que a gente teve um debate, que as pessoas aqui têm um entendimento interessante dos assuntos, e eu acho que foi, talvez em outras rodas, trazer esse assunto teria mais problemas. Acredito que nessa nossa roda aqui matinal foi mais tranquilo. Temos medo nossas próprias possibilidades, é verdade. Medo das possibilidades, tudo pode mudar. E o excesso de possibilidades paralisa, né? Então o controle ajuda a não ter muitas possibilidades, e aí é mais fácil de. Bem, galera, 7h49, cheguei tarde, valei, viu o começo aí de novo, a gravação foi bem interessante o assunto aí. Temos medo da nossa própria liberdade. Galera, até amanhã então, 7h50 já. Nos vemos amanhã. Amanhã, enfim. Tem alguém aí que topa falar amanhã mais sobre isso? Sobre, alguém que entende bastante, falar mais sobre era de aquários, era de peixes, sobre, pode ser astrologia também, sobre espiritismo, pode ser também espiritismo, tá? Tudo tem uma conexão, né? Ocultismo, não sei o que é ocultismo. Alguém entende de ocultismo? Alguém entende desse assunto? E quer vir falar amanhã? Bem, se alguém quiser, manda e-mail para mim, Ana Luísa. Era bom saber agora, né? Amanhã, Ana Luísa, alguém tem? Eu topo esse assunto, bela ideia. Você topa falar sobre esse assunto, Lucas? Você manja de qual assunto exatamente? Quem gostou, bate palmas. Quem consegue. Não, bota o teu e-mail aqui. Ana Luísa. Vou botar aqui, arroba keeplearning.school. Minha tá aí. Mas eu queria saber quem topa. Eu saber qual é o assunto da manhã e quem vai topar. Quem topa amanhã entrar ao vivo comigo e compartilhar sobre alguma coisa ligada ao universo de astrologia, espiritismo, ocultismo. Era de peixes, era de aquários, transformações, inteligência espiritual. Alguém topa? Ninguém? Tudo bem. Se não tiver ninguém, tudo bem. Eu topo. Você topa, Felipe Galego? Bota o teu e-mail aí, então. Você manja desse assunto, né? Então se prepara amanhã, 10 minutinhos, e tenta entregar o teu melhor em 10 minutos, esclarecendo esse assunto. Massa. Espiritismo tem uma base nacional muito grande. Então, legal. Quem falou? Eu topo. Felipe Galego. Felipe Galego, então, coloca o teu e-mail aqui, eu mando pra Aninha. Se mais alguém quiser, também manda pra Aninha, beleza? Cheiro, galera. Até amanhã. Na trilha com a Aline. A Aline também topa? Ótimo, Aline. Ótimo, Aline. Lucas Bossói, Felipe Galego. Na trilha com a Aline. Pode ser mais de uma pessoa. Era legal. Só Aninha mandar e-mail para as pessoas pedindo: Oi, fulano, diz aí qual é o assunto da qual você tem um grande conhecimento para compartilhar, para cada um dizer qual é o seu assunto, para a gente, de repente, não precisa os três amanhã, de repente a gente escolhe dois que tem, que vão, querem falar de coisas muito parecido, e para a semana deixa outro, né? Aninha orquestra isso aí. Valeu, cheiro, pessoal!